Voces Rayanas. Voces Rayanas. El programa de cooperación transfronteriza bilingüe, una coproducción entre Onda Campus, Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y el Grupo de Comunicación Social Diario do Sul, Radio Telefonía del Alentejo. Voces Rayanas. Todas las mañanas del último sábado de cada mes, entre las 11 y la 1, en el 103.2 de la FM, en la Telefonía del Alentejo, en www.diariodosul.com.pt y en www.ondacampus.es. Hola, Alentejo. ¿Todo bien, Extremadura? Bem-vindos ao segundo programa Vozes Rayanas. Espero que tenham gostado da primeira edição, pois vamos, uma vez mais, tentar proporcionar-lhe bons momentos. Si la economía fue el tema predominante en el primer programa, en esta nueva edición os hablaremos de turismo. Contaremos con una entrevista a los máximos representantes del turismo extremeño y alentejano. Vamos ter también las rubricas habituales, agenda, reportaje, para além da música. No nos abandonen, sintonícenos y prepárense para disfrutar de esta nueva edición de Voces Rayanas. Para o início deste programa, convidamos Leonor Flores e Ceia da Silva para nos falarem do turismo nas regiões Alentejo e Extremadura. Se aproximam fechas de vacaciones, por isso nossos reportajes estarão dedicados à Feria del Montado e ao turismo rural. Apresentações, concertos e exposições vão ser algumas das propostas que reservamos para si na nossa agenda. Como sempre, não podem faltar as melhores canções de um e outro lado da raia. Muitos motivos para que acompanhe hoje e sempre Vozes Rayanas. Quédense con nosotros y no se arrepentirán. Voces Rayanas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. Os sons de vagar resultam de uma visita à memória vocal e instrumental do Alentejo. Despertos pelas memórias de um passado que transporta as suas sonoridades, os sons do vagar procuram, numa lógica própria do seu tempo, reinterpretar e transportar para o presente práticas de um passado não muito longínquo, reproduzindo os ambientes musicais que, no contexto rural, surgiam como contraponto ao trabalho do campo, dando espaço àqueles momentos em que o vagar lhes permitia as práticas rituais, religiosas ou a folia festiva. Escutamos Canto ao São João. Oh, meu São João Batista, e oh, meu Batista João, vamos ir à Água Nova na noite de São João. São João, Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. O tema em destaque na segunda edição de Vozes Rayanas é o turismo nas regiões Alentejo e Extremadura. Convidamos para esta emissão Ceia da Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo no Alentejo, e Leonor Flores, conselheira da Cultura e Turismo da Junta da Extremadura. Bem-vindos a Vozes Rayanas, obrigada por terem aceito o nosso convite. Leonor Flores Rabazo nace en Villanueva del Fresno a finales de los 50. Diplomada en enfermería por la Universidad de Extremadura, se inició en la actividad política y social a través de organizaciones juveniles, ecologistas y sindicales. En el ámbito institucional, ha sido concejala del Ayuntamiento de Cáceres de 1995 al 99. Las consejerías de Bienestar Social y Cultura y Turismo son las que ha ocupado en las dos últimas legislaturas socialistas. António José Ceia da Silva é presidente da Turismo do Alentejo. A entidade regional de turismo responsável pela gestão da área regional Turismo do Alentejo, incumbindo-lhe prioritariamente a valorização turística da sua área territorial. Ceia da Silva exerceu o cargo de presidente da região Turismo de São Mamede, no distrito de Porto Alegre, foi deputado na Assembleia da República e presidente da Federação Distrital do Partido Socialista do distrito de Porto Alegre. Bem-vindos à Voces Rayanas, muitas graças por aceitar nossa invitação. E, sem mais dilação, vamos a começar a entrevista. Tendo por base a missão dos organismos que hoje aqui representam, quais têm sido as áreas prioritárias de atuação? São distintas áreas de atuação, efetivamente, pero sí me gustaría remarcar una apuesta que ha sido importante, una apuesta política, que es crear una euroregión sin fronteras y, por lo tanto, llegando a podernos entender y comprender sin limitación de rayas, sin limitación de líneas interpuestas por los mapas y, por lo tanto, al margen de las actuaciones, que quizás profundizaremos más en el trabajo que estamos llevando a efecto por la parte portuguesa y, por supuesto, la española, yo creo que hablar de euroregión como inicio de este programa me parece importantísimo. Yo creo que ahí es donde se han eliminado todo tipo de barreras absolutamente y donde conformamos una región reconocida por Europa donde nada tiene que ver y donde todos estamos juntos, portugueses y españoles. Ceia da Silva. Bom, em primeiro lugar quero saudar as duas rádios por esta iniciativa conjunta, quer a Onda Campos, quer a Rádio Telefonia. Penso que é de facto um projeto interessante juntar à mesma mesa portugueses e espanhóis. Penso que isto devia ser muito repetido. Hoje em dia, como dizia a senhora conselheira, que aproveito para cumprimentar e para saudar, existe uma fronteira apenas no papel, mas nós ainda não conseguimos ultrapassá-la. E a verdade é que ainda existe muito o estigma de Portugal, Espanha, França, ainda pensamos muito em questões mais nacionalistas, quando hoje em dia cada vez mais há que pensar em termos mais de produto e de turismo. Nesta matéria, posso lhe dizer, de acordo com a pergunta que me fez, que a nossa grande prioridade neste momento é instalar a entidade regional de turismo do Alentejo. Quando estamos a falar do Alentejo, da zona que eu neste momento administro do ponto de vista turístico, estamos a falar de um terço de Portugal, um terço do país, portanto, ou seja, em termos de espaço, é de facto um espaço enorme, que vai até o Algarve, portanto, e que atinge desde aqui muito próximo de Badajoz, Elvas, até lá abaixo, a Almodóvar, perto do Algarve, todo o litoral alentejano. A nossa grande prioridade neste momento é a constituição da Entidade Regional de Turismo como uma DMO, Destination Management Organization, ou seja, que nós vamos assumir a gestão do destino alentejo. Aquilo que hoje em dia se verifica é que há, a este nível, uma dispersão enorme de estratégias de marketing territorial, cerca de 27 no Alentejo. E, portanto, há pequenas marcas, cada uma, redes de regeneração urbana, Proveres, Proderes, enfim, o quadro comunitário de apoio estabelece várias estruturas que vão ter possibilidades de recorrer a fundos estruturais e comunitários. Isso leva à criação e à proliferação de N marcas no território. Nós não queremos isso. Queremos uma marca turística forte, Alentejo. E é por isso que nós temos, a nossa principal preocupação é que a entidade se assuma como gestora do destino. E gestora do destino em toda a acessão do termo. Vamos avançar para a criação de empresas de capitais mistos. A própria Entidade Regional de Turismo vai criar um conjunto de empresas, quer na área do acolhimento, quer na área da venda. E, portanto, ou seja, vamos entrar no próprio mercado e no negócio turístico, cujo objetivo não é só, e hoje em dia temos de ter uma visão diferente das entidades públicas. As entidades públicas têm custos e têm que encontrar meios financeiros para fazer face a estes custos. Não podem depender únicos e exclusivamente do Orçamento de Estado. E, portanto, nós estamos a caminhar para essa via, interferindo onde o setor privado não tem ainda peso, nem tem dinâmicas próprias e, portanto, não se trata de substituir, não se trata de sobrepor-nos às estruturas privadas, trata-se de entrar em mecanismos de venda do território e de funcionarmos como um grande operador em conjunto com os privados, onde os privados não têm força nem dinâmica própria para criar. Pode funcionar como alavanca? Como alavanca. O nosso objetivo é claramente duplo. Em primeiro lugar, criar estruturas na ordem da gestão do território e da venda do território. Portanto, vamos vender, vamos assumir como operador turístico, com empresas privadas a esse nível, captando e chamando os privados que atuam nessa matéria. A dois níveis. Primeiro, para criar um serviço que não existe e para assumirmos a gestão do território, a marca Alentejo, e em segundo nível. O nosso objetivo é também a rentabilização e a criação de receitas. Terceiro nível. Queremos sair daqui a alguns anos, quando os próprios privados e quando essa questão da gestão do destino estiver cimentada. ¿Cuáles son los productos turísticos que mejor se venden en ambas regiones? Sí, yo siguiendo un poco por lo que estaba diciendo el representante de Portugal en cuanto a los planes y esas iniciativas que pueden tener las empresas y que por otro lado pues se necesita el incentivo de la propia administración y del propio Estado, pero que tienen que saber volar en un momento determinado. Ya estamos trabajando en ello, tenemos un plan de competitividad donde estamos trabajando precisamente Portugal por un lado, la Junta de Extremadura, el Ministerio también colabora con nosotros y CETEX, que en este caso son las empresas extremeñas, pero sí estamos trabajando en el Tajo Internacional, en Alqueva y después el plan de competitividad también del Guadiana, que por lo tanto ahí es además una actuación prácticamente conjunta. Tenemos otra de las iniciativas que es en una zona de Alcántara, donde hace frontera también evidente y clara con Portugal, donde va a haber un puente, un nexo de unión entre Portugal y España y donde van a aportar las dos administraciones por un lado. Eso no quiere decir que las empresas privadas con sus iniciativas, bien, pues ya se hablaba de poner incluso barcos y demás. ¿Por dónde tiende ahora mismo el turismo fundamentalmente, tanto en Portugal como en Extremadura? Primero hay que hacer, y eso es evidente, la promoción y la difusión. Yo creo que es una parte esencial para que se nos conozca. Dos, al ir dos países podemos obtener más fondos. Tenemos, de hecho, algunos programas Interreg, más fondos europeos, porque siempre se mira con mejor y mejores ojos el que vayan dos países unidos. Y tres, el turismo tiende, como decía anteriormente, tanto en Portugal como en Extremadura en este caso, y el turismo nacional tiende hacia la especialización. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es especializarnos fundamentalmente el turismo de naturaleza, de setas, el ornitológico, el de Alqueva y decía del agua y de las rutas turísticas para el conocimiento de zonas también medioambientalmente bien cuidadas y sostenibles. Por tanto por una parte como por otra, y yo creo que estamos en una situación, sobre todo en ese turismo interior, que es el fundamentalmente de Portugal, que confluye con el español, que en este caso el de Extremadura es un turismo interior, porque ellos tienen, al igual que nosotros, pues el turismo de sol y playa como España o como Portugal, pero evidentemente del que estamos hablando es de un turismo interior, de un turismo de patrimonio, de un turismo de naturaleza sostenible, como decía anteriormente, y sobre todo la especificidad de producto, que es lo que están pidiendo los dos estados para centrarnos en cada región, en cada zona, en un turismo determinado que tenga mercado exterior y, por supuesto, con la ayuda tanto de los ministerios correspondientes y, por otro lado, la aportación, en este caso de Junta de Extremadura y de la zona que pertenece también en Portugal, la Alentejo, comentaba anteriormente el representante de Portugal, así como por supuesto Europa, que hará el doble esfuerzo y que hace el doble esfuerzo al estar dos países unidos en una venta que se supone común y para poder hacer difusión. Por lo tanto, casi en todos los programas que llevamos, sea el proyecto transfronterizo de Alqueva que comentaba anteriormente, el de competitividad y el de Tajo Internacional, además el primer objetivo claro es difusión y promoción, eso es fundamental, y después ya hablar de productos de calidad, de productos especializados y hablar de esa otra parte patrimonial que tenemos en común. Saída Silva. Bom, em primeiro lugar eu gostava aqui de deixar uma nota prévia e um desafio à Leonor como conselheira. Há uma questão que, e aproveito mais uma vez para saudar as rádios por esta iniciativa, porque é a primeira vez que nós os dois nos sentamos à mesma mesa. Sim. E isto é extremamente, peço desculpa de dizer, é extremamente grave, porque sendo nós os dois responsáveis pelo turismo do Alentejo, todo o Alentejo e da Extremadura, não encontramos ainda, e isto não é uma questão que tenha a ver com a nossa, enfim, com a minha colega hoje aqui de estúdio, tem a ver com um processo de muitos anos em que nunca se encontrou o verdadeiro mecanismo de diálogo entre as instituições portuguesas e espanholas ao nível do turismo. Porquê? Porque em Espanha existe um governo regional, existe uma autonomia, existe um governo que tem a legitimidade dos votos. Em Portugal não existe governo regional. E existe uma instituição regional, que é a Comissão de Coordenação, que faz a ponte com o Governo Regional da Extremadura. Nada mais errado. Porque eu sou eleito. Eu, como o Governo da Extremadura, sou eleito. Represento a estrutura do turismo naquela região. E não somos nós que dialogamos com a Conselheira de Turismo da Extremadura. É a Comissão de Coordenação, que é um organismo nomeado pelo Governo Central Português. Não faz sentido. Portanto, o diálogo devia ser entre a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e a Conselheira de Turismo e Cultura da Extremadura. Não sei se me fiz entender. Sim, perfeitamente. E esta é que é a grande questão. E é muito complicado que, estando nós aqui tão próximos, tendo interesses comuns, podendo fazer, inclusivamente, promoção conjunta em mercados emergentes, onde é mais fácil, provavelmente, ir à Extremadura e ao Alentejo, porque temos produtos similares. O património, o turismo de natureza, a gastronomia e vinhos, são produtos similares às duas zonas e que podiam ganhar mais escala e mais dinâmica numa promoção conjunta em determinados mercados externos. Portanto, ou seja, podia haver aqui uma competição e uma cooperação estratégica. Não existe. Os três projetos que a conselheira falou, nós não temos conhecimento nenhum. Porque tudo isto não passa por nós. Tudo isto é feito com a Comissão de Coordenação nas costas, e eu quero dizer aqui isto, porque isto vai ser ouvido em Portugal, da instituição que tem competências na área do turismo. Portanto, isto está mal feito. E eu penso que nós temos aqui enormes responsabilidades, e ainda bem que houve este programa, para alterar isto e para percebermos que em Espanha há um governo regional, em Portugal há uma instituição eleita, legítima, que representa todos os ayuntamentos da região, na área do turismo, estamos a falar de 47 ayuntamentos, ayuntamentos diferentes e diversos do que aquilo que se passa em Espanha. São diferentes. Em relação aos produtos, depois desta questão prévia. Bom, o Alentejo tem uma característica diferente da Extremadura. Nós temos costa, nós temos praia. Em jeito de brincadeira, eu às vezes costumo dizer que nós podíamos declarar a independência. Porque temos tudo. Eu costumo dizer que nós temos a panóplia dos produtos todos. Temos o arco-íris todo. Desde o turismo cultural até ao turismo de sol e mar no litoral alentejano. Mas os principais produtos do Alentejo são claramente o turismo cultural e paisagístico, portanto, ou seja, o nosso património monumental. Évora, como aqui sucede em Espanha, na Extremadura, Évora é património mundial. Elvas está neste momento a fazer a sua candidatura a património mundial das fortificações. Vamos candidatar o montado. Alentejano também como património material da humanidade, mas há uma questão que nós consideramos fundamental. Obviamente também a gastronomia e vinhos, que é hoje muito procurada, é a segunda motivação de procura dos turistas pelo Alentejo. Turismo de natureza, nós estamos a fazer um programa com o ICNB, que é a instituição em Portugal que tem controle dos parques naturais, e nós temos três parques naturais e duas reservas naturais na nossa área. Estamos a fazer um trabalho conjunto com eles para estruturar o produto Turismo de Natureza e também o MI, ou seja, o Meeting Incentives, porque nós temos hoje, começamos a ter muitas unidades hoteleiras, começamos a ter muitas salas, começamos a ter condições para receber congressos e incentivos. E, portanto, estamos também a trabalhar nessa área. Agora, em relação a esta matéria, deixe-me dizer-lhe uma coisa, em relação à pergunta que me fez, que considero importante. Um grande trabalho, ao qual nós dedicamos muita parte do nosso esforço orçamental, é na área da reengenharia do produto turístico. Porque antes de promovermos, nós temos que melhorar o produto. Nós não podemos manter um touring cultural e paisagístico, dar a um turista um folheto com 10 monumentos e 5 estarem fechados ao público. Não podemos ter horários de funcionamento e de abertura dos locais de interesse histórico que não sejam aqueles que o turista pode fruir. O turismo não é funcionalismo público. não tem que ter horário de funcionalismo público. Todas as pessoas que estão na área do turismo têm que ter uma visão de acordo com aquilo que o turista pretende, com aquilo que são as apetências do turista, quando o turista pode visitar. E, portanto, é nessa matéria, a nível dos produtos que lhe falei, que nós estamos a dedicar muita importância à reengenharia do produto, à melhoria do produto turístico. Isso faz desde a criação do produto em rede até que ele chegue ao mercado, até ao operador turístico. Essa tem sido uma grande preocupação da entidade do turismo do Alentejo. Sim, vamos a ver, según comenta o he querido entender el representante de Portugal, se ha habido muchas reuniones conjuntas, fundamentalmente con los ayuntamientos. Yo he tenido el privilegio de reunirme y firmar convenios conjuntos con toda la zona fronteriza, por supuesto, de Extremadura. El gobierno es regional, son distintas administraciones y, por lo tanto, allí la actuación es del Estado, estatal, pero sí forman parte pues determinados ayuntamientos de determinada zona, como ha comentado, del Alentejo. De hecho, Alqueva y el proyecto transfronterizo de Alqueva es consensuado y hecho por las dos partes, incluso presupuestado por las dos partes, así como con la multitud de ayuntamientos que he tenido la oportunidad de reunirme con Portugal y donde de seis meses firmé un convenio conjuntamente con 12 ayuntamientos. Entre as duas instituições de turismo não há ligação. É a primeira vez que nos vemos, graças a estas ondas. Era isso que eu estava dizendo. Sim. Portanto, é que, estava em Portugal há uma organização diferente em Espanha. Sim, mas sim, havia entendido que quizás porque eram distintas administrações existia un problema determinado, ¿no? Porque, claro, aquí nos configuramos en región y autonomías y en Portugal no tiene. Por eso les decía que, claro, la manera que hemos llegado o bien era a través del Estado para la Euroregión, donde va a tener capacidad administrativa propia como Euroregión, por un lado, y por otro lado nosotros con quien, claro, hablamos fundamentalmente es con zona determinada, ayuntamientos también de Portugal, donde hemos firmado convenios distintos y donde hemos aportado bien las distintas administraciones. Y estoy de acuerdo en que no se trata de la venta de un producto que es a lo que tiende en este caso el Estado español y parte del Estado, vamos, en algunas localidades del Estado portugués, pero sí es necesaria dentro de esa especialización sí dinamizar determinada zona. Cuando tú creas un proyecto turístico, no crea un único proyecto de difusión y promoción. Ese era uno de los apartados y el más importante, porque si no, no existiría hacia el mercado exterior absolutamente nada cuando no hay conocimiento. Por supuesto que lleva un plan de dinamización completo que se está llevando, tanto por diputaciones, claro, el organismo aquí, ¿no?, que lo hace con la Junta y el Ministerio, como allí los organismos competentes. Yo creo que estamos en un momento no de entendimiento, llevamos muchos años entendiéndonos y trabajando conjuntamente, y sobre todo y por algo fundamental que, bueno, que él decía, es decir, hay productos determinados que son comunes, que es la zona del Alentejo y la zona extremeña en este caso. Por lo tanto, yo creo que hay que reunirse más, evidentemente, pero hay que llevar el turismo de la mano porque, por lo que decía anteriormente, porque se nos va a beneficiar más y se nos va a ver mucho mejor desde Europa a todos. Quiero decir, por lo tanto, eso es un beneficio y una sinergia que tenemos que buscar mucho más allá de otros contactos de hermanamiento, que también los tenemos con Portugal, y de la buena relación. Al fin y al cabo, somos países hermanos que debemos de ir siempre, ¿no?, de la mano en todo, en todas las estructuras, más allá de la política y más allá del conocimiento de los dos estados. Vozes Gaianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. La cantante extremeña Bebe lanza su segundo álbum lleno de temas compuestos por ella misma. El tema que escuchamos se llama Me Fui. Es el primer sencillo de su segundo disco. Echarte de menos. Me fui. Pa' volver de nuevo. Me fui. Pa' estar sola. Me fui. Que estaba tan cerca, casi tan cerca, que no puedo ver lo que tengo cerca de mis ojos. manos que ya no son manos y pienso en vano que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Mientras, ¿dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí? ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado? Y yo no podía dormir. ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú? Voces Rayanas. Seguimos en Voces Rayanas con Leonor Flores y Celia da Silva, hablando del turismo rayano. Celia da Silva, falou logo ao início, portanto, o Alentejo representa um terço do país, um terço de Portugal. Em termos de números, turistas, um terço do turismo que se faz em Portugal pertence ao Alentejo? Não, infelizmente não, porque também não faz um terço de... da população portuguesa não está no Alentejo. Exatamente. Portugal tem 10 milhões de habitantes, nós temos 500 mil habitantes, representamos muito pouco do ponto de vista político. O Alentejo elege 8 deputados em 230, portanto, diz bem da insuficiência política daquela região. A Extremadura também sentimos que terá menos força a nível do país, mas nós então temos muito pouca força. Fazia muita falta a regionalização em Portugal. Acho que seria excelente, até para facilitar este tipo de ligações entre as duas partes. De qualquer das formas, aquilo que nós significamos hoje em termos de turismo é muito pouco em termos da oferta turística nacional. Nós temos apenas 10 mil camas, mas aquilo que se projeta para os próximos 6, 7 anos no Alentejo é quintuplicar esta oferta. Portanto, nós pensamos que podemos chegar a 50, 60 mil camas daqui a 5, 6 anos. E representamos também neste momento cerca de 1.200.000 dormidas, número também que temos vindo até a aumentar este ano, curiosamente. O Alentejo até o momento, até setembro, está no melhor ano turístico de sempre, apesar da crise económica curioso, internacional. Não é? É muito curioso. Tem a ver talvez com o facto de nós termos feito muitas campanhas dirigidas ao turismo interno, porque e aquilo que significou também toda a crise internacional levou que as pessoas tivessem feito menos viagens de longa duração e tivessem privilegiado as viagens mais curtas, e, portanto, até por causa de todo o fenómeno associado à questão da gripe A e das questões que indiretamente estiveram ligadas a essa temática. E, portanto, ou seja, nós fomos uma região privilegiada nesse aspecto, mais do que as outras portuguesas, desceram. Portugal desceu, do ponto de vista da dinâmica turística, o Alentejo subiu. Não deixa de ser um indicador interessante, nós fizemos um grande esforço nesse sentido. Gostava de dizer que era importante até, independentemente das ações conjuntas, que nós pensássemos em ações promocionais aqui nestas zonas limites e raianas, porque eu quase que poderia considerar a Extremadura espanhola, e vai daqui uma saudação muito especial aos extremeiros que nos estão a ouvir, que eu gosto imenso, porque são pessoas frontais, diretas, objetivas, porque eu tenho um carinho muito especial pelos extremeiros, e porque defendem muito a sua região também, e eu também sou um defensor da minha, e entendo que nós devemos ser regionalistas convictos. É importante que nós pensemos na Extremadura como um mercado interno também, porque fica aqui tão próximo. Como nós vendemos a região Alentejo em Lisboa ou no Porto, porque não considerar que os extremeiros podem também ser clientes apetecíveis do Alentejo ou o Alentejo dos extremeiros? E aqui há um trabalho imenso para fazer. Tudo o que pudermos fazer é somar. Porquê? Porque hoje em dia são muito poucos os extremeiros que vão ao Alentejo, tirando o Alentejo litoral, aqueles que procuram as praias, e os alentejantes que vêm à Extremadura. Se nós tivermos os dados estatísticos, indicam que são muito poucos os espanhóis de Cáceres, Badajoz, que vão dormir a Évora ou a Beja, e os extremeiros e os portugueses que vêm dormir a Cáceres ou a Mérida. E, portanto, acho que há aqui um trabalho a fazer imenso também no sentido de aproveitar estas zonas, considerando-as não como mercado externo, porque verdadeiramente não são, mas como um mercado interior alargado. Leonor? Sí, bueno, tampoco sabemos exactamente qué número, por ejemplo, vienen de portugueses a nuestro país, a Extremadura. No tenemos datos. Sí sabemos y tenemos los datos del turismo interior, claro, de nuestro país, ¿no? Y entonces, ¿dónde es? Mas no existen también números, porque probablemente no será también muy significativo. Claro, no, sí tenemos, pero es lo que dice un poco él, ¿no? Es decir, muchos portugueses vienen a Extremadura, pero pernoctan poco. Sí. ¿No? Ese es el problema. El español le gusta mucho ir a Portugal. Y van muchísimo a tal, y excepto en vacaciones que sí pernoctan, el resto también es o bien ir de compra o de conocimiento de una ciudad determinada. Esto es así, quizá por la cercanía, ¿no? Claro. que tenemos. Sin embargo, sí hay mucho viajero a Portugal, por un lado, pero y sí muchas vacaciones con pernoctaciones de vacacionales, pero en zona más de sol y playa. Esa es la circunstancia que se da en estos momentos. Otra cosa, por eso decía que era tan importante la difusión, porque a cualquiera le gusta ir a conocer patrimonio, tanto en este caso portugués como conocer patrimonio español, ¿no? Ella ha hecho referencia a la crisis internacional por la que estamos pasando y me gustaría que me dijesen si los datos del número de visitas se han mermado de alguna forma debido a eso, a la crisis. No, yo los datos que tengo por el Instituto de Turismo Nacional, pero con respecto a nuestro país, y en el último semestre pues son 79.000 viajeros son los que utilizaron los alojamientos, solamente un 4,17 respecto al periodo anterior, 2008, ha aumentado en cuanto a alojamientos rurales, pero también lo tenemos el número en los 8 meses, un 14,44, que supone bueno, también un incremento de otro tipo de alojamientos. Por lo tanto, estamos hablando que estamos en un año con una suerte tremenda, visto lo visto y la crisis en la que nos encontramos. También el viajero, cuando viene a hacer turismo al interior, ante una crisis, en vez de tener unas vacaciones de 15, 20 días, tiene de una semana. Por lo tanto, obviamente va a haber aquella ciudad del interior que le tiene que decir algo con respecto a ese otro patrimonio que estábamos comentando. Por lo tanto, nosotros estamos de enhorabuena en ese sentido. No ha perjudicado, afortunadamente, hasta ahora la crisis con respecto al turismo, sino todo lo contrario, que nos ha puesto en cabeza a nivel nacional. O que há no Alentejo que melhor é apreciado pelos extremeños? Qual é a vossa percepção? La percepción es muy parecida porque se conviven en culturas muy parecidas pero a la vez diferentes, que eso es lo bonito. Es decir, cuando podemos entendernos, comprendernos perfectamente cada día más en la lengua y cada día más en la comprensión que existe ambas partes, yo creo que el español es identificarse o el extremeño con el alentejo, pero con esa generosidad que tiene el portugués, en este caso, con esa amabilidad y con esa educación que tiene, porque el portugués es una persona amable, una persona que te rodea. Y cuando vas a cualquier sitio, no hace falta que sean tour operadores, porque tienen la formación ya por una forma de ser y de estar, y eso es evidente. Y para hacerle la misma pregunta, pero al revés, ¿qué ofrece Extremadura para que guste tanto a los alentejanos? Bom, fundamentalmente é importante dizer, e há pouco dizíamos ali fora, que hoje em dia os jovens portugueses, os jovens que estudam no secundário, a segunda língua, que durante muitos anos foi o francês, é neste momento o espanhol. Em cada 100 jovens, 80 estudam espanhol no secundário em Portugal, com 14, 15, 16 anos. Isso é muito importante, ou seja, isso é o primeiro fator de aproximação entre os povos, é a língua. Comunicar na mesma língua, falar e compreendermos é o primeiro fator de aproximação entre os povos. Portanto, isso é essencial. A Extremadura, repare que é uma coisa que nós temos que assumir hoje em dia. Cada vez mais não existem fronteiras. Hoje, e à medida que nós vamos evoluindo, os jovens hoje em dia, mesmo até no mercado de trabalho, e com aquilo que eles procuram, e foi por aí que eu comecei pela língua, têm cada vez mais possibilidades de trabalhar noutros países. Aquela tendência que havia há uns anos, que era um emprego para a vida. Nós estávamos toda a vida naquele emprego, naquele local, naquela situação. Isso não existe mais. E estamos até a falar para uma rádio onde há uma audiência muito jovem. Os jovens hoje têm uma perspectiva diferente de vida. A vida é consoante dos seus projetos. E os projetos vão mudando e vão evoluindo no decurso da vida de um jovem. E, portanto, esse percurso hoje em dia não passa por estar toda a vida no mesmo sítio, no mesmo local, no mesmo emprego. E, portanto, isso muda claramente essas perspectivas. E, portanto, aquilo que é hoje a questão de viver em Badajoz, ou em Elvas, ou em Porto Alegre, e, portanto, haver estas ligações cada vez são mais fortes. E, portanto, aquilo que nos aproxima é muito mais do que aquilo que nos distancia. Eu, por vezes, tenho muita dificuldade em encontrar grandes diferenças entre a Extremadura e o Alentejo, porque património, turismo de natureza, vinhos. A Extremadura só não tem praias, mas nós podemos emprestar umas do litoral também para terem praias aqui. De resto, as duas regiões são muito parecidas. Tiveram apenas aqui umas guerras aqui há umas centenas de anos que fizeram aqui uma divisão administrativa. Porque as duas zonas, eu costumo dizer muitas vezes, quando um turista, e é por isso que eu acho que tem que haver cooperação e tem que haver ligação entre as duas partes. Quando um turista está a visitar património mundial e está em Évora, quer também visitar Mérida e Cáceres, mas está em Mérida, também quer ir visitar Évora ou Elvas, e portanto, sim, ou seja, nós temos que encontrar programas conjuntos e programas conjuntos entre os dois países. Eu costumo dizer muitas vezes em Portugal, quando um turista está a fazer birdwatching, está a fazer observação de aves em Castro Verde, que é no Alentejo, e passa para Castro Marim, que é no Algarve, mas que são dois concelhos mesmo próximos, o turista não pede autorização para ir para o Algarve, porque aquilo que ele está não é a visitar o Alentejo ou o Algarve, ele está é a fazer observação de aves, que é aquilo que ele gosta, birdwatching, e isso não tem território, é o produto. Uhum. O produto turístico não tem território. E se aquilo que motiva um turista é o turismo de natureza, então vamos-lhe oferecer pacotes conjuntos, Extremadura, Alentejo. Porque ele não está tão preocupado assim em ir para o Alentejo e para a Extremadura. Está mais preocupado em fazer turismo de natureza. Ou turismo monumental, e então aí quer visitar as cidades de património monumental, que há dos dois lados da fronteira. Portanto, ou seja, esta perspectiva... A única coisa diferente em Espanha, e que é excelente, e que eu procuro sempre, em jeito de brincadeira também, para dar aqui um aspecto mais jovial à conversa, é o excelente jamón que existe aqui. Mas nós também vamos tendo o queijo manchego e tal. E a boa tertúlia e convívio dos espanhóis à volta de uma boa tábua, que em Portugal não temos muito esse hábito. Mas, portanto, os espanhóis são... os portugueses são bons acolhedores, mas os espanhóis são muito simpáticos, vivem muito, têm a vida. Talvez aí sejam mais expressivos que os portugueses. De qualquer das formas, aquilo que eu queria aqui deixar e reforçar é esta ideia que aquilo que motiva o turista não é tanto visitar um país hoje em dia. É um produto. A Patagónia tem mais força que o Chile ou que a Argentina. É uma marca turística. Não. E aquilo que nós temos que criar hoje é marcas do ponto de vista de produto que sejam e que motivem e que sensibilizem e que conquistem mercados. Isso não é tanto o turista vir para a Extremadura Espanhola ou para o Alentejo. É a vida atrás de um determinado produto e de uma motivação. Aí temos um grande trabalho a fazer. Exatamente. O exemplo lo ha puesto clave. Um ave não conhece fronteira. E claro. O turismo ornitológico... Exacto. Ahora mismo para Europa es el número uno. Por lo tanto, nos dice aquí termina la frontera, no puede pasar. No. Hace poco hemos celebrado una jornada, se llama el Foro Ibérico de Teatro, Portugal y España. Eso es un ejemplo de la fluidez que existe y los continuos contactos que existe absolutamente en todo. O que para nosotros sea prioritario la lengua, como lengua extranjera, en los alumnos de secundaria, el portugués en estos momentos. Es por eso es que no deben de existir este tipo de fronteras, y menos en el turismo, cuando hablamos efectivamente más que un producto de Portugal, un producto de España, un producto conjunto de los dos. Aliás, en este aspecto, si me permiten, conversa con más cerejas, nós podíamos, em determinados mercados emergentes, isso não tem tanto a ver com a Extremadura e com o Alentejo, mas também, mas a nível dos dois países, criar programas conjuntos para determinados mercados, nomeadamente mercados longínquos, emergentes, a China ou até os próprios Estados Unidos, determinado tipo de turistas, quando vêm 15 dias para a Europa e querem conhecer dois países, programa conjunto, eles não querem conhecer dois, querem conhecer mais. Querem percorrer a Europa, mas haver programas conjuntos que tivesse Espanha e Portugal, Lisboa e Madrid, conhecer duas capitais e ao mesmo tempo aproveitar e passar para Extremadura e para o Alentejo.